Puma, informação Delta para Guarulhos. 6251, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, na coluna pistão 0, com primeira curva direita, subida da El, Leda Mótico. E Mótico intercepta transulo 10 e segue conforme rota do plano. Aciona 5047, controle 120, decimal 8, formação das conferes. Fernando autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, fala 10, curva direita da El, Leda Mótico. repuxamos, tá? Voo 229, são 10 para puxa pelo menos. Voo 229, livre puxa, meu táxi. Livre, semana táxi, 229. Pessoal Índio, ponto de espera, torre 198, destino 95, ajuste no time 106. Índia, táxi é baixo, Índia, baixo fundo. Channel 625, pessoal. Tem antigo, Cotejo, táxi é baixo, Índia, 1896, ponto de espera, 825. Meia 2 segundos. Meia 2 segundos, não é escuta, senhora Copiã? Firmativo livre, táxi, do táxi policial Índia, ponto de espera, torre 118, pessoal 95, ajuste no 06. Gente, contejou, livre, táxi de abaixo, Índia, chama torre 1895, ponto de espera, meia 2 segundos. o 1229 como recebo o solo, equipamento número 2. Good morning to you, Lieutenant 6251, we are holding short 1-1-0, ready. Lieutenant 6251, clear to line up and take off. Runway 0, and 090 degrees is 5-0. Yeah, clear to line up and take off, Lieutenant 6251. Com 4 horas e 25 de autonomia, até no Galeão, 130 bots para o táxi. Gol 219, livre táxi, rádio principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 06. Táxi, vai abrir a Índia, ponto de espera, torre 118, 95, voo 229. Então, 3171, bom dia, Guarulhos autorizado, nível 320, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva. Em Mótiva, intercepta Pesolo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5054, controle 120, decimal 8. Correto, 3171, no chão é pronto, puxa o estacionamento. Salvador, bom dia, voo 229, ponte espera da 10. Voo 229, bom dia, linha decola, vento 020 graus, com 4 nós. A linha decola, voo 229. 329, decolou aos 38, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, 229. Obrigado, bom voo. Livre, chama táxi, tanto 3171. Down, 6251, contact now, I see 73.127 decimal 1, but copy 113 decimal 95. That's 6251. 95, that's 6251, you have a good day. Contact 6251, but copy 113 decimal 95. 1251, 13325, this is Nancy 251. The copy, 13395, sorry. 13395. Nancy 251. Bom Salvador, gol, Tango. Desculpa, gol. Tango Vitor. Tango Vitor, prossiga. Bom dia, o Golfo está morrendo, estou na Mota 12, Pátio Roma, solicitando autorização para reboque, até o Pátio Roma também, posição 10. Para reboque? 71 livre de taxa, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Salvador, vou voltar hoje. Autorizado inicial reboque, reporte finalizando. Ok, iniciando o reboque, voltar hoje. Obrigado. Salvador, bom dia. Já, 3171, bom dia. Linha da cola, vento 040 graus com 4 nós. Chame Recife em 251, até 33, decimal 95. Recife 251, até 33, 95, do 2, 2. 2171, no salão 48, controle 1008. 1008, obrigado, bom dia, 3171. Ah, meu bom. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, 3171, decolou na sua escuta. 3171, no contato da Barra Decolar, em sul, até a 320, após 2000. É o 320, após 2000, posição? Líder. Após 2000, líder, Salvador, voo Golfo Vitor, me comando, tá no Red Rocks, na ponte 10. Obrigado, bom dia. Gente do Terno, bom dia, que você é livre. Fala, bom dia. Azul, Alfa, Quebec Fox. Quebec Fox, bom dia, profeio. Bom dia, já é a cor do inferno. Alfa direção para a gira, uma chaleca, ela faz 3. Alfa Quebec Fox, ciente do giro, reporte finalizando. Fox. Comandante, 3171, patrulha de vara para o Edmonte, senhor. Classe 3, a identificação desse mantém a 050 Brasileiro chegou da Mari. Eu prego no 71, não chame agora, senhor. Recife é em 251 na Terra 33, decimal 95. 1251, 3395, até 3171. Sol Azul Alfa, Quebec Fox. Prossiga Alfa, Quebec Fox. O uniforme do corte de motores não tem? Só no ciente, tudo bem livre. Desse motel 040, cruzeiro chega de bom. É, identificou 040, bom, está 3597. Isso, classe 3, direto TAP. 6517. Alfa 3 WS, separa 2000 pés, última transformadora na 06, informe sobre o zero no curso do localizador. Estado no 016, autorizado 2000, reforçará o curso do localizador. Lago no meio, sem indicação, lista para 2.000 pés, o time tem salvador no 0.6, chegada bom. Bom, tem 2.000 pés. 2.000 ou 9.9, e ano meio, pode voar pelo? Aguarde. Localizador 59, 3, complete de aproximação, ele vai assistir na torre salvadora em 118, decimal 95. 395, boa, torre Salvador, bom dia, viu, 5973. E 5973, bom dia, lift pouso piscino 0, vento 030 graus, com 2 não. Gente, lift pouso, 5973. Dona da presente, 2597. 2106, dona, 3597. Defense, qualquer identification, missão no mantém 3000 feet, missão 1016, clear, bom para o level. Bom para o level 3000, 1016, bom para o level 3000. Inicie redução de velocidade, campo estabilizado no locomotor livre leve. Vai para mais estabilizado, 3597. 73, Alfa Zulu 0, direita, 121, décima 1. Direita, 121, décima 1. Salvador, bom dia, o Rio 5973. T5973, um bom dia, táxi via Alfa e Kilo, remota 6 Romeu. Alfa Kilo, remota 6 Romeu, 5973. 7, compete aproximação LS, chama a torre Salvador, é 18, décima 9, 5. 895, até 3597. Salvador, bom dia, até 3597, passou o externo baixado e travado. Até 3597, bom dia, livre ponto Tuscano 0, vento 1-0, 1, corrigindo, 0-1-0 graus, com 3 nós. Eu repouso Tuscano 0, até 3597. Presente, 9996? Exato, 9996. Boa, dona, obrigado, 9996. Tem 5 no 7, solo foi 8 no 5, direita, Alfa e Juliette para posição 4, gate 04, na minha escuta. Alfa, Juliette até o 04, na sua escuta, até 35 no 7. 996, Lira LF, em Fiat, na velocidade, em ponto estabilizado no localizador. Lira LF, estabilizado na 996. Só confirmando, é para reduzir a velocidade da 996? Afirma. Em Fiat, na velocidade, a turma entrou no 096, em ponto estabilizado. Sim, reduzindo, no 096, estabilizado na 996.